Pela janela vejo fumaça, vejo pessoas. Na rua os carros, o céu, o sol e a chuva. O telefone tocou. Minha mente fantasia. Você me ligou naquela tarde vazia e me valeu o dia. Você me ligou naquela tarde vazia e me valeu o dia. Pela janela vejo fumaça, vejo pessoas. Os carros, o céu, o sol e a chuva. O telefone tocou. Na mente fantasia. Você me ligou naquela tarde vazia. Você me ligou naquela tarde vazia. A mente fantasia. Podia ter muitas garotas, mas você é diferente. Você me ligou naquela tarde vazia e me valeu o dia. Valeu o dia, valeu o dia. Na mente fantasia, na mente fantasia. Cantando a melodia, cantando a melodia. Alô? Muito obrigado. Samuel. Rosa. Valeu.